obra, como a gente costuma dizer. As cadeiras inteira, R$160. A social, mais um quilo de alimento, é 100. E a meia nas cadeiras é 80, não é? Então, a arquibancada geral, onde o público é maior e geralmente... É Champions League, é? É, irmão, os clubes... Mas geralmente aí, ó, é R$50 a geral. Torna o torcedor no meio. É R$50 a geral, a inteira é 25. Pois é, né? É... Não, mas vai encher, a torcida do 13 vai e tal. Você vai ver que vai. Mas eu penso que... Ainda eu sou daquela que futebol é popular. Agora, na minha opinião, verdade, Thiago, na Série D eu acho que poderia ser melhor esses preços. Na minha opinião, aquela arquibancada sol, tanto do Almeidão como do Amigão, deveria ser R$10. Não, eu, presidente de um desses clubes... Tipo a geral, com a antiga geral do Maracanã. Eu, presidente do Botafogo, do 13 ou do Campinense, eu não faria... Sócio, para... torcedor, para o sol. Era 10 inteira, 5 meia. E aí você pode majorar, porque quem vai para a sombra, quem vai para as cadeiras, tem condições. Mas o povão do sol, meu irmão, os caras passam um perreio, porque não é só ingresso, né, Gilmar? É verdade. Tem alimentação, tem combustível se você for de carro, tem passagem de ônibus se você for de ônibus. E se você levar mais um? Exatamente. Não é? É interessante que os clubes estimulem o torcedor a levar ao menos mais um. Isso. Mas esse preço, R$30 na arquibancada sol, um calor do caramba, 4 da tarde, domingo, é complicado. É. Pois é, eu acho que poderia exatamente pensar dessa forma com relação a geral, não é? Que aí você levaria muito mais gente. É algo que eu também me chamou a atenção, Thiago, você com esse assunto, me fez voltar, não é? E chamou a atenção... Exatamente para aquele jogo do Souza na Copa do Brasil. Aldeone Abrantes gritava para os quatro cantos que não venderia, que o jogo ia ser lá, como realmente ele conseguiu deixar o jogo lá, mas colocou o ingresso num preço daquele. Poxa, queria tanto que o jogo fosse lá, porque deu 3 mil e poucas apenas. Pois é, porque não botou um preço acessível para que lotasse e fizesse daquele ali uma labomboneira. Até porque o 13 já estava com as cotas bem. Pois é, rapaz. Bem arrojadas já das duas primeiras fases. Muitas vezes falta isso ao. O dirigente da Paraíba, né? Galera, bem, como os ingressos estão caros, às vezes é mais vantagem comer uma pizza. E na Guerreiro Prime, você pode comer a melhor pizza de João Pessoa. A turma que mora aí na Zona Norte ou na Zona Leste, pode fazer seu pedido na Guerreiro Prime, que fica no bairro do Aeroclube, na rua Miriam Barreto Rabelo, 68. Você tem... pizza a partir de R$49,99. Fala comigo, rapaz. É só acessar guerrierprime.com.br, fazer o pedido ou ligar para 3340-1969. Guerrier Prime. 7:19. O Leandro Senna foi apresentado como novo treinador do Dinossauro do Sertão. Ele hoje já assumiu a equipe, já está treinando com os jogadores do Dinossauro, e o Leandro Senna, ele vai falar agora aqui na Pop. Pra galera que está no 89,3 FM, vai ouvir, e pra turma que está nos assistindo no YouTube, vai assistir o Leandro Senna falando dessa chegada dele ao Souza e do desafio de manter o Dino vivo na Copa do Brasil e o Dinossauro do Sertão buscando acesso à Série C. Uma motivação especial, né, por esse convite do presidente Aldeone, né, de poder ser contratado pela equipe do Souza, uma equipe que vem em plena ascensão no futebol paraibano, no futebol nacional, né, depois de 15 anos conseguiu ser campeão paraibano, né, de futebol. Na Copa do Brasil vem fazendo uma grande campanha, eliminando aí grandes adversários, né, então a gente espera dar sequência a essa campanha histórica que o Souza vem fazendo, né, com muito trabalho, muita dedicação, muita humildade, né, para que a gente consiga colher esses frutos aí, sobretudo no final da temporada, né, já que estamos também na Série D do Brasileiro e é um dos objetivos do clube. O senhor já vem, o seu primeiro trabalho foi hoje, aqui com o elenco. O foco do seu total nesse primeiro momento é o jogo contra o Santa Cruz ou já vem trabalhando alguma coisa para o jogo de São Paulo? Não, eu costumo trabalhar jogo a jogo, né? Então o próximo jogo sempre para nós da comissão técnica é o mais importante. Então vamos focar nesse primeiro momento na equipe do Santa Cruz. Não adianta a gente querer jogar contra o Santa Cruz pensando no Bragantino. Então vamos pensar jogo a jogo. A Série D, né, é um concorrente direto da gente, né, tá ali com uma vitória, com 3 pontos, nós temos 4, então a gente tem que focar bastante nesse jogo para que a gente traga pontos de Natal e siga somando, né, para nós conseguirmos aí a nossa vaga o quanto antes. O primeiro jogo do senhor comandando a equipe em casa vai ser contra a equipe do América. Esse jogo tem algum gostinho especial, já que o senhor já é treinador, já é campeão? Não, de forma alguma, né? Eu acho que tem assim uma certa rivalidade entre Souza e América já de muitos anos, né? Que vem militando aí na Série D. Mas para mim vai ser um jogo normal, um jogo natural de uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E a gente pode fazer um grande jogo sendo mandante aqui dentro da nossa casa, impondo o nosso ritmo e vencendo a partida. O senhor manda agora um recado para a torcida, o que ela pode esperar do time, do trabalho do senhor nessa sequência do campeonato? Bem, eu espero que a torcida, né, nos apoie, como sempre apoiou. Em muitas ocasiões eu vim como adversário aqui do Souza e sei o quanto é difícil jogar aqui quando a torcida ela empurra o time. Então eu espero que com o nosso trabalho ela siga empurrando para que a gente consiga realmente fazer um grande mando de campo, conseguindo as vitórias que o Souza precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Pois bem, tá aí o Leandro Senna, novo treinador do Souza, o dinossauro que joga sábado às 3 horas lá no Barretão, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, contra o Santa Cruz. O que tu acha dessa mudança que foi preciso o Souza fazer, porque o Paulo Chardong pediu para sair e agora chega o Leandro Senna, Gilmar? Pois é, vamos começar do começo. Eu também estranhei essa saída de Chardong. Eu acho que ele vai acabar em um clube lá do interior da Bahia. Você vai, pode escrever aí que... Da Bahia? Nesses dias ele deve estar anunciando aí o seu novo clube. Deve ir para algum clube ali do interior da Bahia. Por que você acha que é da Bahia? É porque eu andei dando uma pesquisada aí. Foi? E ele tá por lá, viu? Ele tá lá no interior da Bahia. Mais necessariamente? A cidade, precisamente, eu ainda não sei. Mas eu peguei aí, ele tá pelo interior da Bahia já. E provavelmente iria sair do Souza assim à toa. Aquele nada mais, nada menos, foi uma proposta melhor, pode ter certeza. Aí, infelizmente, deixou o Souza na mão. Mas o ele Senna... Ele pela segunda vez faz isso. Pois é. Tá fazendo bom trabalho e do nada pede para sair. Não é à toa, né? O Senna tem aí 47 anos, é um treinador com uma certa experiência. Eu tava vindo do craque, né, de Goiás. Já foi campeão da Série pois D com o América do Natal, né? Pois é, passou pelo América... É um cara licenciado na CBF e espero que ele possa dar continuidade a um trabalho que o Chardon vinha fazendo. Claro que agora ele vai colocar o seu ponto de vista, a sua filosofia, o seu jeito de jogar futebol, mas não vai ter tempo para mudar tanto. Agora eu acho, Thiago, que o maior desafio dele vai ser exatamente esse. É tentar, como ele falou na entrevista, concentrar os jogadores nessa partida. Porque o jogador de futebol, ele é assim. Pode ter certeza que por mais que ele peça para que os caras se concentrem no jogo contra o Santa Cruz lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eles estão com a cabeça no Red Bull. Todos os jogadores vão querer jogar com o Red Bull. Se der para ganhar, se der para jogar bem, eles vão jogar. Agora, neguinho não vai botar a perna ali para perder o jogo de volta com o Red Bull. Não vai botar. Então... O Souza vai ter aquela dificuldade. O Souza, você viu que contra o 13, antes de jogar com o Red Bull aqui, foi uma equipe. Eu disse isso aqui. Digo, vocês podem ter certeza que contra o Red Bull, o jogo será outro. O 13 será. O Souza será outro. Não vai ser o Souza que enfrentou o 13 e tomou aquela 2-0 né? Mas a mesma coisa vai ser agora. A gente não vai poder medir o jogo do Souza na volta contra o Red Bull com esse jogo do Santa Cruz lá, porque os jogadores vão cumprir, vão jogar, mas pode ter certeza que a cabeça está no jogo de volta lá contra o Red Bull em São Paulo. E do que a gente viu em Souza, acredito que o Souza lá também, se jogar com inteligência, vai engrossar o caldo pro Red Bull, viu? Porque o jogo foi difícil. Tomara que o dinossauro se dê bem. E esse vai ser o maior desafio de Senna, trazer os jogadores concentrar ele nessa partida próxima agora e depois levar todo mundo inteiro para o jogo contra o Red Bull. Se ele conseguir isso, o Souza vai trazer de Natal um bom resultado. 7h26, atenção, hein, galera, saiu agora a notícia que a CBF suspendeu 2 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vou trazer aqui o texto no próprio Instagram da Confederação Brasileira de Futebol, que diz o seguinte: após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspenda as rodadas 7 e 8 do certame. Por enquanto, isso só vale para a Série A. Copa do Brasil terá seus jogos normais, como esse do Souza, por exemplo, que vai acontecer semana que vem, mas o Campeonato Brasileiro da Série A vai ser suspenso ao menos por 2 rodadas. Aí nós vamos ter ainda o Congresso Técnico das séries B, C e D. E o detalhe também é que os clubes do Sul que disputam a Série C pediram também que o campeonato da Série C fosse suspenso. Eu acredito, Gilmar, que vamos ter um efeito cascata. Ontem eu estava conversando isso aqui com o professor Aldemir. E quando a coisa acontece na Série A, a tendência é que as demais competições acompanhem, né? A B não tem time gaúcho disputando, talvez ela continue, mas a C e a D tem. Pois é, é provável, isso aí é uma linha provável. As equipes lá não tem como viajar, não tem como treinar e não tem como jogar. É, não sei que essas equipes migrassem para uma outra cidade e continuassem jogando e cumprindo a tabela fora do Rio Grande do Sul, não é? Mas isso aí tem toda uma logística, teria que ter o apoio da CBF para isso, para que as equipes pudessem sair do Rio Grande do Sul, fossem para os estados ali vizinhos e aí pudessem sequência ao trabalho, ao treinamento, como também aos jogos nos estados vizinhos. Mas hoje no Rio Grande do Sul realmente está complicado, não tem como treinar e nem como jogar. A Série B não tem equipes gaúchas, tem equipes do Paraná e de Santa Catarina, mas não tem time gaúcho. É. Série A tem, Série C tem, Série D tem. Creio que a gente vai ter aí sim uma paralisação geral por duas rodadas, 3 semanas, ao menos inicialmente, né? A não ser que a CBF fizesse isso, desse uma logística possível para as equipes. Mas a questão é que os clubes não querem, né? Os clubes, eles não querem sair dos seus estados e tem toda uma questão emocional por agora, trás. Agora, Thiago, eu acredito que se parar e realmente por conta disso, não vai ser só 2 rodadas, porque, por exemplo, eu estava olhando a Arena do Grêmio tem água até uma... Então, quando baixar aquela água, não vai ter condições de continuar. Beira Rio também. Pois é. O aeroporto Salgado Filho só vai ser liberado talvez em setembro. Olha só. Né? Então vai ter que repensar, né, um plano, porque não é o fato só de baixar as águas. Os estádios não vão ter condições de receber público, o gramado não vai ter condições de receber uma partida de futebol. Então tem todo um tempo, mesmo com as águas baixando. 7h30, a gente vai a um break, daqui a pouco a gente volta com mais Esporte na Pop. Pastel, vem pra Big Pastel. Aqui, exatamente aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, tem a maior pastelaria do Geisel e de toda a Zona Sul. São mais de 125 sabores de pastéis, feito e frito na hora. Um ambiente familiar, lugar amplo e o melhor de tudo, o menor preço. ponto certo, casa e construção. Tem tudo num só lugar, os melhores preços, atendimento. Vem pra cá que você vai gostar. Ponto certo, casa e construção. Pra você que gosta de economizar, vem comprar no lugar certo. Ponto certo. Vai construir ou vai reformar, aqui é o lugar certo de comprar. Tem sempre as melhores promoções e os melhores preços sempre a te esperar. Ponto Certo Casa e Construção, tudo de melhor para sua casa, reforma e construção. Em Mangabeira, por dentro, na Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, 1066. Ligue 2010-3252. Do gás, o Cuiá e bairros adjacentes. Você sabia que a Casa da Sopa está abrindo para o almoço? É isso mesmo. Abrimos todos os dias, das 11 às 3 horas da tarde. Salve serve-se sem balança com churrasco. E lembrando que das 17 às 22 horas temos o melhor jantar de João Pessoa, com mais de 10 opções de sopa. E o nosso buffet super completo. Casa da Sopa, a casa de todos os sabores. Comer é bom demais, comer é bom demais. Tá todo mundo pop, também no futebol. Thiago Moreira. 7h32, daqui a pouco eu vou interagir com você que está mandando mensagem aí no nosso Pop Chat, você que também está mandando mensagem no nosso Pop Zap 991984489. Peço aos amigos, às amigas que estão aí no YouTube, que por favor deixe o like, isso é muito importante pra gente. Vamos falar agora do nosso parceiraço, Matheus Hardman. Ponto Certo, Casa e Construção. Ponto Certo, casa e construção. Lá na Ponto Certo você encontra balde cloro para piscina com 10 quilos por R$179,90. Sulfato de alumínio com 2 quilos por R$20,90. Macarrão flutuante apenas R$9,90. Mangueira de jardim custando só R$19,90. É uma mangueira de 10 metros. Lâmpada LED, R$3,99. Manta fria, 30 centímetros, R$9,90 o metro. Veda calha, 280 gramas, R$14,90. Capa de chuva, R$33,90. E chuveiro Lorenzetti com braço, R$83,90. Ponto Certo, Casa e Construção. Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, 1066, em Mangabeira, por dentro, na mesma rua da Rádio Pop. Telefone, que também é Zap, 2010-3252. Instagram, arroba ponto certo, ponto casa e construção. Pra você que gosta de economizar, vem comprar no lugar certo. Ponto Certo. Tá todo mundo pop, também no futebol. Thiago Moreira. 7h34, Gilmar Batista vai trazer a seleção da rodada que foi eleita pelo nosso futebol, inclusive o próprio Ellison Silva, que é companheiro nosso aqui de Esporte na Pop, deixou o voto dele também, faz parte da equipe do nosso futebol, e tivemos dois botafoguenses, é isso? Pois é, Thiago, me chamou a atenção exatamente isso, e por essa seleção da rodada, a gente vai tirando aí, não é, o quanto essa Série C está equilibrada e o quão difícil serão os próximos jogos para o Botafogo. É, você vê, o Arthur foi escolhido o goleiro, ele é do Londrina. Olha quantos jogadores do Londrina fizeram parte da seleção na Série C, não é? Então, o Arthur, o Thiago Enem, do Londrina também, Arthur e Thiago Enem do Londrina, o Edson Miranda, do Atlético, que é outra equipe que também será logo, logo adversário nosso aqui no Almedão. Do Remo, apenas um, o João Nilson. E o lateral esquerdo, o Yuri, do Atlético também. Mais um do Atlético. Veja como é arrumada essa equipe do Atlético. Aí veio o Tauan, do Londrina. O Edmundo, do Botafogo. Esse tinha que estar, porque ele comeu a bola. Dois golaços. No último jogo, né? O Edmundo e o Tauan. O Varley Júnior, também do Botafogo, que deu uma subida realmente. Eu estou esperando ainda mais do Varley. Acho que o Varley, ele precisa jogar mais, ele sabe jogar mais. E acredito que ele vai conseguir isso aí. O David Braga, do Atlético, mais um do Atlético. E aí veio o Cauari do Aparecidense e o Daniel Amorim do Londrina. Então vejam só, dois. Tem treinador? Tem algum técnico aí? Tem, não, aqui eu não peguei aqui. É só, eles escolhem só os jogadores, é isso? É, aqui tem... Vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Vê se você descobre aí, porque eu peguei aqui. Porque o Pisa é um cara que merecia ao menos ser citado, né? Porque foi muito bom, né? Foi. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11. Isso, exatamente. Não tem um treinador, né? Não tem um treinador. Mas veja deveria só. Ter, né? Pois deveria é. Ter. Fica a sugestão aí pro pessoal do nosso futebol. Pois é. Mas bem, tem 4 jogadores do Londrina, 4 do Athletic, 1 do Aparecidense, 2 do Botafogo. 7:37, 7:37. Vou interagir com a turma boa que está mandando mensagem aqui no nosso Pop Zap para que a gente possa trazer informações do Alvinegro da Estrela Vermelha, o Belo. Galera tá interagindo aqui, algumas pessoas dizendo que no começo do programa o som estava ruim pelo YouTube, mas para nós aqui tava super tranquilo, né? Tá super tranquilo. Agora, como é que tá? Agora o pessoal tá dizendo que tá ok. Beleza. Mas enfim, vamos muito seguindo bem aqui. Galera, Arthur Dali Alto, valeu Arthur, vi sua mensagem, tá Arthur? Valeu, por coincidência eu trouxe essa informação aqui, que era justamente sobre essa paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso. O Fábio Antônio Mendes da Rocha, boa noite a todos. É, falando que o Pisa hoje numa entrevista a uma rádio com a irmã, falou que não haverá mais dispensas e contratações no momento. Foi, ele disse isso. Eu escutei a entrevista assim. Uhum. Foi ao pessoal lá da Band News FM. Um abraço para o Lima Soto, professor União. Isso, os companheiros. E o Wellington Alves. Muito bem. O Fábio Antônio Mendes da Rocha, ele complementa aqui. Falando que o som está ok agora. Beleza, beleza, valeu. Augusto César, é ir em frente com o que já tem. É o Belo. Também com a gente aqui participando, mandando mensagem. Maria José, boa noite, Pop. Também com a gente aqui o Alberi. Boa noite, estou em Santa Rita, ligado na Pop. O Francisco André Silva, em Camaratuba, um abraço. Lenilton Santos, grande Lenilton, um abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo feedback. Dário Rodrigues, um abraço, Dário. Boa noite. Aí a galera interagindo. Turma, eu quero combinar uma coisa com vocês que nos acompanham pelo YouTube, para que a sua participação ela ainda fique melhor, fique mais completa. Vamos combinar o seguinte, porque a gente vai interagir com a galera, aí começa o bate-papo entre eles lá, né? Então, vamos fazer o seguinte, você que quer mandar uma opinião, que quer deixar sua participação registrada no nosso programa, manda tudo num texto só, né, Gilmar? Isso. Porque aí fica quebrado, aí fica, a gente fica, é ruim da gente estar interagindo. Exatamente. E aí você acaba deixando de participar do programa por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, vocês mandam, quer participar pelo chat, Thiago, isso aqui, pode mandar, nem que seja uma constituição escrita. Eu vou ler, se for numa sequência, mas quebrado fica difícil, tá bom? 7h39, vamos falar do Belo, Gilmar? Vamos. Botafogo que agora tem 15 dias aí, né? Agora isso. Um pouco menos, porque já estamos na quarta-feira. É. 15 dias inicialmente, que pode se estender mais caso o campeonato da Série C passe a ser também como está sendo o da A agora, né? Com algumas rodadas suspensas. Vamos ver para quem está no YouTube e ouvir para quem está aqui na 89,3 FM, o zagueiro Wendell Omar, porque sim, o Wendell Omar, ele fala sobre esse bom começo do Botafogo e também da opinião dele, se essa parada de 15 dias é uma boa ou não é, já que o Botafogo vem numa crescente e tá muito bem na Série C do Brasileirão. Wendell Omar. Pô, isso aí é gratificante, né? A gente fica bem contente com isso aí, mas isso aí também não vai mudar nada, né? Porque o campeonato é longo e foram apenas 4 jogos, tem mais 15 aí na primeira fase da Série C. E tudo pode acontecer, as coisas no futebol acontecem muito rápido, mudam muito rápido. Então a gente fica feliz com esse bom início e o foco é manter essa pegada até o final, se Deus quiser, até na segunda fase. É, a gente queria seguir nessa batida forte, né? Que a gente está tendo. É um início muito bom, muito forte. E isso nos motiva e quando a gente ganha, começa a ganhar, a gente quer jogar daqui a 3 dias, quer entrar em campo de novo para jogar, para continuar vencendo. Mas é uma oportunidade também para se aprimorar, né? Aprimorar o que vem fazendo bem e melhorar o que não vem fazendo tão bem. E também é bom para quem está lesionado, né? No departamento médico, se recuperar, para o grupo voltar a estar totalmente completo e todos à disposição do Pisa. Tá aí, o Wendel Lomar. Qual é a sua opinião sobre o Wendel Lomar? Você gosta do futebol dele, Gilmar? Olha, o Wendel Lomar é bom jogador. Eu acredito, eu já percebi, ele não tem aquela velocidade que eu gostaria que ele tivesse, mas é característica dele, mas ele é um bom jogador. É, eu só acho, Thiago, que o Botafogo, por exemplo, nessa última partida, eu vim observando, fez uma boa partida, mas, porém, entretanto... Todavia, também deixou margens para que a gente observasse algumas deficiências. Por exemplo, a zaga do Botafogo precisa entender e fazer a leitura dos jogadores de forma especial com a arbitragem. A arbitragem desse último jogo, realmente o cara só era bombado. Muito ruim, cara. Muito ruim, muito fraco. E árbitro ruim, cara. Interpretava muito mal as jogadas. E o jogador precisa estar atento a isso. É perceber que não podia encostar no adversário, que ele estava dando falta. O Botafogo deu oportunidade, muitas vezes, ao adversário de lançar a sua bola na área quando os jogadores chegavam, o adversário de costas, e chegavam fazendo falta. Foram várias oportunidades que o Volta Redonda teve, faltas feitas pelos zagueiros do Botafogo, como também pelos laterais, em que desnecessária, porque o jogador está de costa, é só cercar. E se observar que o árbitro é daquele que dá tudo, Rafa, então você só cerca. Porque todas as vezes o jogador ele encostava, o cara caía, o árbitro dava falta e eles levantavam a bola na área do Botafogo, dando assim uma oportunidade ao adversário de lançar a bola na área quando estavam de costas. Outra observação é a bola aérea na zaga do Botafogo, Thiago. O Botafogo sofre com aquela bola aérea. Antes de sofrer o gol de empate, eu observei muito bem que os jogadores do Volta Redonda tiveram duas oportunidades de marcar de bola cruzada na área, uma de escanteio e outra numa jogada, e que o cara subiu sozinho, cabeceou pro chão, a bola saiu. Inclusive, dos gols que o Botafogo sofreu nessa Série C, 3 foram de cabeça. Pois é, o Botafogo tem tomado muitos gols de bola parada, essa jogada aérea. Tenho certeza de que Pisa, nesse período agora, vai ter a oportunidade de corrigir isso, e ele, pela inteligência que tem, também deve ter observado isso, não é? Nós vimos isso por duas vezes até sair o gol. O gol de empate numa outra jogada em que o jogador consegue cabecear, o goleiro do Botafogo faz uma bela defesa, mas a zaga mais uma vez erra quando deixa o artilheiro do time sozinho. O cara só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro. Mas duas vezes antes do gol, o Botafogo já tinha deixado margem nas jogadas aéreas para a equipe adversária. Então, são duas fragilidades que eu observei no Botafogo, e o adversário vem fazendo isso, e em cima dos laterais do Botafogo, observei também isso. Por exemplo, o Evandro, ele não tem uma estatura muito grande, e nem o Leno, então eles colocam um jogador em cima desses laterais que são mais baixos, e por trás dele sempre vem alguém para cabecear. Isso, fizeram isso com o Evandro em duas oportunidades, e em jogos anteriores eles fizeram em cima do Leno, e eles levam vantagem nisso. O jogador também sabe disso. Se você é mais alto do que eu, Thiago, eu jamais vou subir com você, porque eu não vou ganhar nunca se você é mais alto do que eu. Então, eu sendo mais baixo, o que é que eu tenho que fazer? Colar em você. Se eu colar em você, você pode ter 10 metros de altura, você não sai do chão. Você não sai do chão. Então, é isso que o Leno e que Evandro tem que fazer. Cola no cara. Já que não dá para ganhar na altura, cola, não deixa ele subir, não deixa ele partir. E os adversários estão usando isso muito bem em cima dos dois laterais do Botafogo. 7h45, 7h45, abraçando aqui o Rafael Soares, está na escuta, valeu Rafael, o Márcio Alexandre, um abraço Márcio, o Max Albuquerque lá em Santa Rita, valeu, o Chicão também em Santa Rita, Renatão Carvalho nos ouvindo lá no Jardim Luna, o Manuel no Cristo também nos escutando, o Edi Silva sempre com a gente, o Carlão, Carlos Antônio lá em Diamantina, interior mineiro, também com a gente. Galera, o Botafogo tem agora, como nós já falamos, duas semanas, agora não mais duas semanas, porque hoje já é quarta-feira, mas o Botafogo tem aí no total 15, 16 dias para dar uma diminuída no ritmo, se preparar melhor, buscar recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico. Inclusive, tem vários jogadores do Botafogo que estão em processo ou de transição, ou que já estão prontos, ou que ainda vão levar um tempo para se recuperar. Leno, que é lateral direito, está em transição de um estiramento grau 1 no adutor da coxa direita. O volante Lucas Siqueira está em transição após sentir lesão na região anterior da coxa direita. O Thalisson, volante, está em transição de desconforto na região lombar. E o Will Viana, que é atacante, também em transição após sofrer estiramento grau 1 na coxa esquerda. Nós temos aí uma entrevista... Sem falar do Pedro Ivo, né? Pedro Ivo, que está se recuperando... Também está se recuperando, né? De uma apendicite, né? Fez uma cirurgia, teve uma apendicite, também está se recuperando. E a gente tem aí, Gilmar, o fisioterapeuta Wellington Almeida, fisioterapeuta do Botafogo há muitos anos... trazendo um panorama, né, de como é que estão as recuperações desses jogadores. Vamos ouvir. Bom, graças a Deus, Pedro Ivo já está fazendo trabalhos no campo, né, trabalhos de corrida, alguns trabalhos que façam com que ele volte a fazer os movimentos que um jogador normal faz dentro de campo, e aos poucos ele está evoluindo, mas precisa de mais alguns dias para retornar na sua totalidade. Situação de Lucas Siqueira, explica o que foi que aconteceu, como é que está a recuperação dele. Não, o Lucas Siqueira tá tudo bem, ele sentiu um leve desconforto no local da lesão, fizemos um outro exame para comparar com o exame primeiro que tinha sido feito, constatou que a cicatrização está perfeita, apenas formou um leve edema ali, mas tudo vai ser contornado, hoje mesmo já faz algum trabalho no campo, é previsão de que ele volte logo. O Thalisson, que sentiu uma dor na região lombar, como é que ele está agora? O Thalisson evoluiu super bem, trabalhamos muito firme esses dias, né? Diminuímos bem a questão da dor dele na coluna lombar, equilibramos bem a articulação e hoje ele já está entregue ao professor Pisa. O Ilviana? O Ilviana, ele precisa fazer um trabalho para que a musculatura dele se fortifique um pouco melhor, alguns trabalhos proprioceptivos dentro do campo, tá certo? Mas eu acredito que semana que vem o Ilviana já volta na sua totalidade. E Lennon, que também sentiu um problema muscular, como é que está a situação dele? Não, o Lennon também, ele se encaixa na mesma situação do Thalisson, né? Evoluiu super bem, né? Respondeu super bem aos trabalhos que foram preconizados e hoje ele se reintegra totalmente. Totalmente já está à disposição? À disposição. Desses atletas, quem que a gente já pode ter boa chance de enfrentar o Sampaio Correia? Eu acredito apenas o Lucas Siqueira, que requer um pouquinho mais de cuidado pela lesão, não porque a lesão tivesse uma magnitude tão grande, mas pelo local da lesão exige um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de cuidado para que ele tenha total plenitude nas suas ações. O Pedro Ivo também ainda requer mais um tempinho? Pedro Ivo, né, foi uma cirurgia, né, apendicite, mexe muito ali com a questão abdominal, né, precisa ter uma cicatrização muito boa interna para que ele não tenha nenhum tipo de problema na frente. Então, com esse período aí que a gente vai ter, sem jogos... A tendência é que o Lennon, o Thalisson e o Will Viana já estejam à disposição do professor Evaristo para o jogo contra o Sampaio? Trabalhamos para isso e acreditamos que vai dar tudo certo. Tá aí o fisioterapeuta do Botafogo, o Wellington Almeida. Gilmar, pois é, se tem um lado bom essa parada, né? É poder recuperar esses jogadores, né? Exatamente, vai ter tempo para isso, né? Descansar aqueles que, de certa forma, vão estar com a musculatura afadigada. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação, né, Thiago? De não quebrar o ritmo da equipe. Porque tem esse lado bom de recuperação, de descanso, de preparação, de tempo para você treinar. Correndo o risco de não perder o ritmo da equipe. É, a gente já observou isso na última partida. O Botafogo foi uma equipe coesa, inteligente. Foi uma equipe que já ficou mais com a bola. A gente observava que o Botafogo queria jogar, ficar com a bola, né? Jogar de forma mais inteligente. Os gols feitos pela equipe do Botafogo foram gols trabalhados. Eu quero chamar a atenção aqui, que eu não vi ninguém falar sobre isso, mas no primeiro gol, por exemplo, o Bruno Leite, ele foi muito inteligente naquela jogada, e o lateral esquerdo também. Quando ele... E puxaram a marcação. Exatamente, quando ele afunila, acelera. É porque você não escutou eu conversando com o Elson aqui, segunda-feira. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem. Que, é verdade, segunda... é uma jogada que já vem se repetindo. Isso. Não é a primeira vez que acontece. A gente vê aí o dedo, tem treinamento, exatamente, não é? Exatamente. Isso é importante. Isso é importante observar isso. E a gente vai ver que a equipe... E mais uma assistência justamente do lado esquerdo, isso, do Evandro. Com o Evandro, né? Então, foi assim contra o Floresta. Isso. Foi assim pela esquerda, mas não com o Evandro, com o Thalisson. Contra o Remo e se repetiu agora com o Evandro. Então, a gente observa redonda. Que o time vem treinando, o treinador Pisa é um outro treinador, diferente daquele que passou aqui já em anos anteriores, mas o Pisa ganhou muito mais experiência. A gente observa ele com um jogo realmente vertical, o Botafogo gostando da bola, né? Fez uma boa partida, Bruno foi muito importante naquele lance. Outro fator interessante, que a gente comentou em off, foi exatamente a substituição. Eu acho que ele fez uma boa leitura do jogo na hora de substituir, confundiu o próprio treinador adversário, porque ele tira ali um meia ofensivo e coloca mais um atacante, mais um volante. Todo mundo achava que ele ia retrancar, e com isso ele deu liberdade exatamente a Edmundo. E aí foi quando Edmundo deslanchou e vindo de trás com a bola dominada, de cabeça erguida, como ele sabe fazer, ele demonstrou que é um jogador que o Botafogo precisa usar mais essa qualidade do Edmundo, né? E ele foi muito inteligente quando ele fez a substituição, dando liberdade a Edmundo, para Edmundo chegar mais na frente, e ele acabou com o jogo. Então eu acho que, podendo assim escolher um craque da partida, o treinador também foi um craque na partida. Foi muito bem o Pisa, verdade. 7h53, agradecendo aqui a participação do Lindon Johnson. Participando, o Fábio Antônio Mendes da Rocha disse: Thiago, é que não dá para expor tudo aqui através dos caracteres. Verdade, Fábio. Mas também a galera pode. A gente tem disponível o Pop Zap também. Pode mandar mensagem de áudio para se quiser se expressar melhor, ter mais tempo para falar. Manda aí para o 99198-4489. 99198-4489. E na medida do possível a gente vai trazendo aqui também a opinião completinha de todo mundo. Tá bom, Fábio? Tamo junto. Pois é. Oi, Gilmar. Tem mais gente? Tem sim. Trazer aqui a participação. Isa Oliver, tá sim. Dizendo que é fã aqui do nosso trabalho. Ah, que bom. Que queria muito ouvir a gente na Pop Cariri, a 101.1 lá de Campina Grande. Bem, aí não depende do Thiago Loureiro, né? Mas a gente fica muito feliz, Isa. Obrigado aí por estar escutando. Na verdade, vendo a gente pelo YouTube, viu, Isa? Obrigado mesmo, tá? Lá em Campina Grande. O Bismarck ainda está no Belo, tá se recuperando de lesão também. Sim. Né? E o Augusto César participando. Genildo Ferreira, boa noite. Seria interessante o amistoso no final de semana. Genildo José Américo. Pra não perder. Eu não sei. Tem certo tipo de amistoso que é melhor fazer um coletivo. É. Né? Porque a depender de quem você enfrenta. A galera entra um pouquinho pesado. Você acaba com medo de perder um jogador. E time profissional que está em atividade está jogando campeonato. Pois né? Não, eu acho que não tem adversário melhor para a equipe titular jogar contra a equipe considerada reserva, né? E para a gente finalizar o nosso programa, trazer mais uma informação: Botafogo 13 e Souza são contra a paralisação do futebol. Sim. Isso é óbvio porque é mais fácil segurar uma folha quem tem dinheiro do que quem tem menos dinheiro. Exatamente. Os times de Série C e de Série D, na maioria, não tem. Na Série D, com exceção de um Retrô, sim. Na Série C, um Remo, talvez, pela folha, mas Botafogo, 13 e Souza, é difícil. Imagina só ficar prolongando mais. Tem um planejamento, né? Exatamente. E essa parada pode beneficiar mais aí, quem tá torcendo também por ela. São aquelas equipes que estão lá na rabeira, lá embaixo, não é? Que vai ter tempo para se organizar, para treinar. Gilmar, meu querido, um abraço, boa noite. Boa noite, Thiago, grande abraço, um prazer aqui aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pro nosso amigo Nelson Lira, tá sempre aqui. Um abraço, Nelson. Valeu, Nelson. Né? Também para o nosso amigo Damásio Franca. Um abraço, Damásio. Isso. Bati a pelada com o Damásio lá no 13 de maio, bairro dos Estados. Faz tempo. Jogava no meio da rua ali. Faz tempo. É, faz tempo. Finalizando aqui rapidinho, que nem coceirinha do coelho. Boa noite, Thiago Loureiro. O que você está achando do 13? Tá jogando muito bem. Tá bem. Assimilou rapidamente, viu, isso. Jonas? É o Jô Paiva. Assimilou muito rapidamente o que pede o Vaguinho Dias. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Bill da Fava, um abraço. Ainda vou comer essa fava aí no Mercado da Torre. Tchau, tchau, galera. Até amanhã. Um abraço. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping. Na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção. Exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distribuidor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte, STA Caminhões. Telefone 83-3515-8080. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros. Bijuterias, casinhas, rações e comedouros. Farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem o Pet Shop, Nutrivet. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho, e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop, Nutrivet. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivet. É aniversário do Lojão da Econômica, a festa é sua, vem com a gente celebrar. São 49 anos, é pra comemorar. Em quase meio século de tradição, estamos sempre presentes na sua construção. O Lojão da Econômica quer te agradecer. Há 49 anos construímos sonhos com você. Aniversário Lojão da Econômica, há 49 anos construindo sonhos com você. Mania de vender barato. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987-10-1743. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e pague em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987-10-1743. Arraste o pé e vence embora. Aproveitando as promoções do Esquenta Forró Fiado do Armazém Paraíba. Tem Smart TV de 43 com Bluetooth e comando de voz por R$10,134,90. Smartphone Samsung A05S com câmera de 50 mega é apenas R$10,89,90. Roupeiro sem portas fica por R$10,69,90. Armário de cozinha completo é R$12,38,90. E a sanduicheira é só R$59,90. Vem pro Armazém Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Explore a revolução automotiva na Caoa Ford. Adquira Ford Ranger XLS modelo novo com oferta especial, taxa zero e supervalorização no seu seminovo. Explore também o Ford Territory e encare a evolução a partir de 209.990 com tecnologia avançada. Venha em nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. Paz no trânsito começa com você. A perfuração de poços artesianos é muito importante para toda a comunidade. Que dá água boa, melhor. E as que dá menos boa, Mas ajuda. Valeu, Vené. É uma terra seca. Valeu, Vené. Você é o cara, senador forte. Quando chegou esse poço aqui, a Mari foi Deus no céu e ele na terra. Valeu, Vené. Precisou, é só abrir a torneira e sair água à vontade. Valeu, Vené. MDB, sempre competente. Pacote de medidas que inclui o pagamento de R$5.000 para as famílias gaúchas de baixa renda que ficaram desabrigadas. E também a expansão do programa Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis para as famílias atingidas. Todas as pessoas que perderam a sua casa